Go, mi amor. Guarulhos, 360, VP Zulu no meio. Colapso Tonal Zero com a direita, Serra da Eulê da Bridge. Controle 119.35, cena 5535. Autorizado Guarulhos 360, Apesolu 16, Tael Leda Bridge, controle 19.35, aciona 5535, responde. Exige a ponta push na frequência 1895, 1161. E pushback na 1895, primando a informação Delta das 13h45, se levanta 1015 com 27 graus. Afirma, mantém, e o vento predominante 090 graus, 04 nós. Sim, obrigado. Puxa, eu posso notar com o Salvador, é o Sam, Mike Yankee Kilo. Mike Yankee Kilo, prossiga. Bom dia, o Yankee Kilo na posição 7 do Pat 1, pedindo autorização para giro de motor em marcha lenta por 5 a 10 minutos, já coordenado com a entrada. É, bota no coche, o Mike Yankee Kilo. Yankee Kilo reportará no coche. classificou um Uno Uno 61, Uno 96, boa autonomia de 4 horas, alterna, Daniel. Ele é índio, é bom, então te perdão no 0 ponto, que é H1015, Uno 6, Uno Uno 61. Táxi, para onde que pega 0, qual foi o nome? Uno 0, Uno 5. Linda Colaps, tu no 0, vem pro 320 graus, 039. Decolou 30, controle de 1 no 9,35. 0,35, 1,61. Salvador Banjabu, 1,61. Namadaião, está passando 1,400. 1,61 no contato radar, subiu 360, saída dela. 360, Daião, 1,61. meio gol 991 voltando. Seria possível o Abrig estar presente? Aguarde coordenação 991.